artista de novela, não destacava nem em trio de carnaval. Não tinha pinta de madame e nem falava como em Miami. Não era um terço da guardar.